嫌いになれないでも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ、魔法のジュエル、星に entrar. Eu vim te buscar, Lucy. Mas não vai levá-la. Nova e sua aura negra. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Finalmente me deu permissão de encontrá-la pessoalmente. Você disse sua mãe? Sim, isso mesmo. Minha mãe é debonair. Grite, vamos, eu quero ouvir! Grite! usar todos os seus poderes. E sabe por quê? Porque somos uma só pessoa. Porque sou você. É por isso. E eu pedi à minha mãe algo muito melhor. Esse é o meu gênio. Regalia. Um gênio. Chame o meu nome. Rei Art. O inimigo é mais forte do que você pensa. Chame o meu nome. Cuidado! Interromper a nossa brincadeira. Vocês são amigas de Lucy, não é? Isso é bom. Vou fazer picadinho de vocês bem na frente dela. Onde estamos? Em outra dimensão. Sim, porém uma dimensão fora de Zephyr. É a mesma dimensão em que vocês ficam quando estão de vigília? Não. Não é a mesma coisa. Nova criou essa dimensão? Correto. Nova? É esse o nome daquilo? Do que estão falando? Eu já disse que Lucy não pode ter nenhum outro amigo. Só como assim, sua peste? Desde quando ela é propriedade sua? Pois saiba que ela é só minha. Só eu posso brincar com ela. Raio de fogo! Não interfiram ou eu mato vocês duas. Se vocês machucar Nova, eu nunca vou te perdoar. Sinto muito. É que eu gosto tanto de você. Tudo o que eu quero é brincar com você. Brincar. Brincar de matar você. Outra dimensão? A energia negativa é ainda mais forte aqui. O que quer dizer? Por que estão fugindo? Eu só quero matar vocês. É que só mesmo um idiota fica parado enquanto alguém está tentando matá-lo. Bobagem! Vão morrer de qualquer jeito. Não tenho tanta certeza. Tempestade Verde! Ela criou essa dimensão para isso. Para que nossos poderes não funcionem. Windom, agora entendo. Lucy vai brincar ou não? Eu já disse e repito, se você machucar as minhas melhores amigas, Anne e Marine, eu não perdoarei você! Fifi logo pertencerá à minha mãe. O que quer dizer com isso? Minha mãe tem esperado há muito tempo por isso. Esperado que o núcleo de Zephyr morra para que o medo e a incerteza das pessoas tomem conta de seus corações e as derrotem de uma vez por todas. Tomar conta de seus corações? Você tem que brincar comigo e só comigo! Nova! Alguma coisa se aproxima. Algo imenso e malévico. Muito bem. Eu tenho povoado os seus sonhos até então. Mas como? Eu acabei de pensar nela e ela... De alguma forma, eu tenho a habilidade de ler sua mente. Menina de outro mundo. Vocês são as lendárias guerreiras mágicas que vieram salvar Zephyr, não foi? Pois saibam que, na verdade, os cidadãos de Zephyr desejam a minha existência. O que você disse? O que você quer dizer? Eu sou o reflexo da instabilidade dessa Terra. A destruição completa está próxima. Este planeta tem pouco tempo antes que tudo seja aniquilado. Meu desejo é propagar a ruína. A destruição total, o breu, o vazio, nada. Até que não reste pedra sobre pedra. E para completar, pretendo destruir a lenda das guerreiras mágicas. Minha arma secreta é minha doce criação. Nova, você não quer ver o sangue delas correndo? Eu quero! Quero muito! Especialmente o da Lucy! Minha querida Nova, o Pilar de Zephyr não foi capaz de destruir essas lendárias guerreiras, mas você poderá massacrá-las. Sim, Mãe de Boné. Eu continuarei sempre próxima de Zephyr, esperando para testemunhar a sua morte, esperando pelo fim desta terra e de tudo mais que existe à sua volta. Lucy, gosto muito de você. Mas eu odeio tudo que você ama, por isso vou matá-la! Thank you. partir sem lutar. Ah! Agora fale! Quem é você? E por que quer tanto nos matar? Tempestade Verde! Afinal, de onde vocês vêm? Como minha mãe acabou de dizer, de muito próximo de Zephyr, se é que você me entende. Próximo de Zephyr? Não perceberam? Sempre estamos por perto. Encontraremos de novo, guerreiras mágicas, mas da próxima vez será seu fim! Que parece esvaziar Zephyr. O que poderá ser? Isso veio próximo daqui. Muito próximo. Na verdade, parece ser daqui mesmo. A menina desapareceu como que por encanto. Será algum tipo de mágica? Ela é uma graça de menina. A lenda era verdadeira? Só aquelas do outro mundo podem ser escolhidas para se tornarem guerreiras mágicas? Eu já havia dito. Só acho errado Zephyr estar tão instável pela falta do seu pilar. Por isso eu resolvi voltar para tentar ajudar Zephyr. Mas eu preferia não ter que lutar contra você. Águia, você está bem? Águia? Lantis! Ele deve estar usando um escudo. Vocês nunca o atingirão. Já sinto informar que sua amiguinha foi embora. Bem, agora que fiz um traje novo pra ela. Águia. Sabia que essa hora ia chegar. Mas vê-lo olhando pra mim daquele jeito foi realmente muito duro. Quase mudei de ideia. Não importa qual seja a nossa missão, invadir Zephyr vai deixar muitas cicatrizes. Pode ficar com os meus doces se isso faz você se sentir melhor. Os escondidos na sua cabine também? 私、シドを光る。ノバに剣を折られてしまった私を、海ちゃん、フーちゃん、お城のみんなが、お風呂で慰めてくれた。そんな時、新たな国、地ゼータが現れた。だけど、剣がない私は、レイヤースを呼ぶことができない。どうすればいいんだ。マジックナイトレイヤース。地ゼータの移動要塞と、戦えない光。絶対見てね。 絶対見るのよ。